Atlântida. Brasil! Tá muito sério, hein, Porazinho, ó. Tô te achando muito sério, hein, Porazinho. Não. Tá bonito, Porazinho, de óculos. Obrigado, colete preto, óculos preto. Tá bonito, aprendi cabelinho espetado. Contigo. Policial civil, né, parece? Verdade. Abraço pra rapaziada da Polícia Civil que tá ouvindo a Atlântida. É, Polícia Federal. Polícia Militar. É nós, tamo hoje junto. Vou fazer a revista. Tamo chegando com o Pretinho Básico. Muito obrigado pela sua audiência, pela sua fidelidade, pela sua preferência pelo Pretinho Básico. Você que todo dia, uma da tarde, seis da tarde, sintoniza na Atlântida, em todo o sul do Brasil, ou ouve pelo iPhone, ouve pela internet, no seu escritório, na sua casa, em qualquer lugar do planeta. Muito obrigado pela sua audiência. Chegando com o Pretinho Básico também, Nova Skin, um cervejão. Se beber, não dirija. A torcida da sorte traz celular com TV grátis, mais Claro Chip por R$549 só na Colombo. E Coca-Cola, comemore do seu jeito! E aí, guris? Olá! Cajezinho. E aí, beleza? Boa tarde. Fala, Everton Cunha. Olá, tudo vai bem? Usar o que no inverno, Everton Cunha? Boina, manta, blusão, jaqueta com pele de ovelha por que dentro. Que aconteceu? Matou uma ovelha. Tá rouco? É, de madrugada a voz começou a sumir e ficou assim agora. Ah, não me diz. É, aí eu pensei, não, eu vou. Não, mas não pode. E segundo, pra complicar mais ainda, eu acordei meio... Acordei meio-dia e 20. Tá feia, cara. Ah, Mr. Pizinho. E aí não dá tempo de tomar banho. Vambora. Ah, não. Aí eu botar uma boina. Ah, por isso eu senti um fedor chegando. Não, o Everton é um cara limpinho, cara. Fedor de ceroula suja. Tá não, mas cueca virada. Deus, cara. Aí eu pensei, é uma horinha só. Vamos lá, só alegria. Botei a mão pro lado, essa calça, essa blusa, essa manta. Não, mas combinou, não sei se tá cara. Não, ficou bem. Ficou bem, tá muito bom, Everton. Obrigado pelo esforço aí de estar aqui. É que é um prazer, né? Vira o programa. É por isso. Sabe que é? O Filimon sai com uma beleza hoje. Ah, cara! Em compensação, Meira, o Cid, ora, hoje nós vamos tá feio. A gente terceiriza hoje o Cid e o Meira. Vai aí, Porazinho, então. Oi, tudo bem, gente? E o Porã? É aí, o Porã. Maurício Amaral, beleza? Tudo bem, tudo o certo. O Pianjas hoje é day off dele, né? É, day off. Tá bem, que day beleza. Olha, meu nome é Alexandre Fetter, somos a rapaziada do Pretinho, vamos juntos até as duas da tarde aqui nesta boa vibe do programa preferido da família brasileira. Terça-feira, 29 de junho, já estamos no dia 29 de junho, já passamos da metade da Copa do Mundo. Ah, o tempo tá passando rápido demais, KG. Eu tô acompanhando aqui a prorrogação entre Paraguai e Japão, certo? Tá? Qualquer mudança que eu... Tá bem, tu informa. Maurício também tá. No plantão, KG e por Maurício enquanto, Amaral. 0-0. Tá sabe bom. Que é um absurdo esse negócio do tempo mesmo, né, cara? Eu ontem no Bom Las Costas, aqui pro Rio Grande do Sul, teve a presença do Anchieta, zagueiro do Grêmio da década de 70. Foi incrível, Atilio Bola nas costas de ontem. Espetacular. Um dos melhores bolas nas costas de toda a história ontem, cara, com o Anchieta. Foi demais. E aí nesse bate-papo, quando ele entrou aqui, eu lembrei que ele fez o pijama, cantou os boleros e tal, no ano de 2000. Caraca. Quando era simultâneo com a TV Com. Ah, eu lembro. Passaram 10 anos. Da sim, vida dele aqui. Ah, isso mesmo. Era simultâneo com a TV Com, cara. Eu me lembro. Ah, eu me lembro disso aí, cara. Eu me lembro disso. Eu lembro disso aí, cara. Que era uma fase que eu ficava muito na madrugada na rua, sabe? Tá muitas madrugadas na rua, por favor, naquela época. Atenção, pessoal, o Porã largou a noite. Faz tempo, faz uns 10 anos mais ou menos. Pô, que loucura. O tempo é cruel, cara. Né? O tempo cara. A velocidade é letal. A velocidade do tempo é letal. E olha que ontem foi confortante, porque o Anchieta é o mesmo de 10, 15, 20 anos. Agora já do Everton, olha. Tá bem melhor, rapaz. Pô, veja como são as coisas, né, cara? As coisas aqui nesse programa têm essa vibe, essa energia mesmo. Ainda ontem à noite, meia-noite e pouco, eu tava escrevendo um texto sobre isso, cara. Sobre o tempo, sobre a velocidade do tempo, sobre a tua vida em etapas, né? Do 0 aos 5 anos, passa, tu não vê. Dos 5 aos 10, 12, passa, tu não vê. Quando tu vê, tu tá com 22 já, entrochado em compromissos e responsabilidades. Daqui a pouco tá com 40, 60, passou a vida, é, velho. É, mano. Mas é passou que eu, a vida, é, com o tempo o negócio é inexorável, né, cara? Não tem como negociar. Não, não tem, tem, não tem. Não tem o que fazer. Não tem negociação aí. O tempo é implacável. Ah, essa é eu vou botar no meu twist. O tempo é inexorável. Só me diz como é que se escreve. É K, Inexo. Cara, fazia uns 10 dias que eu tava querendo usar essa palavra. Mandou bem. Só por curiosidade, então, esse texto tá sobre. Aliás, é sobre Toy Story 3, que trata disso, né? Do Andy. O Andy cresceu, tá indo pra faculdade, abandonando os brinquedinhos e mudando. Já dirige seu carro e tudo mais. Aí. Então dá uma olhadinha lá no clickrbs.com.br barra Rodaica e Fetter no blog do casal aqui do Pretinho Básico. Vamos aos destaques comentados neste dia de São Pedro e São Paulo. Ah, sim! Hoje é dia de São Pedro, padroeiro do Rio Grande, São Pedro. Cara, também é dia do Papa, coincidentemente. Porque é dia de São Pedro, né? Que São Pedro foi o primeiro Papa da Igreja Católica. É verdade, Maurício Amaral. Exatamente, Deus deu a chave da igreja para Pedro, para que Pedro fosse o primeiro Papa, né? Claro, e Pedro que colocou a primeira pedra. Sim, a pedra fundamental da igreja. Isso, então, exatamente. E foi Pedro que negou Cristo três vezes. Diz a história que foram três, mas parece que foi mais. Foi mais, né? Tem gravado três vezes. Chega um dia que ele chegou bêbado e negou, mas aí não conta. Lembra disso? Lembro, claro. Eu não tenho nada a ver com esse cabeludo aí. Aquele louco, cara, era bom, era um cara bom, o Pedroca, né? O problema dele era esse, cara. Pedroca tomava uns né? E coincidentemente também é dia do pescador hoje. Sim, Pedro também era pescador. Porque o Pedro era pescador, né? O Pedro pescava o peixe, dividia entre a comunidade ali e tudo mais. E coincidentemente também é o dia do idoso hoje. Dia do idoso. Não, porque o Pedro já tá velhinho. Tá velhinho. Então as coisas. E outra, dia do telefonista. Telefonista. Não, eu não entendi. Não, Pedro era telefonista. Não, cara, é que hoje todas as ligações para São Pedro são via telefone, né? Alô, São Pedro, tá chegando mais um aí. Vai chover, São Pedro, como é que é? Então tá, nosso abraço a você que é idoso, que é pescador, que é telefonista, que é papa, que é Pedro e que é Paulo. Tudo ao mesmo tempo. Tudo ao mesmo tempo, ou separadamente. Cara. É o Papa Pedro Paulo primeiro, né? Antigamente esse dia era feriado no Rio Grande do Sul, né? O dia de São Pedro. Mas foi feriadinho ontem já, né? É o padroeiro do Rio Grande do Sul. Nós já fomos à província de São Pedro. Verdade, porra. Continuamos sendo uma província, mas só mudou o nome. Destaques do clique. Não, porque tu passa por cada rua em Porto Alegre, cara, que tu não acredita que seja uma cidade grande com quase 2 milhões de habitantes. Mas isso impressionante. É legal, né, cara? Mantém esses ares de nossa cidade é muito de abandono, grande, né? De cidade esburacada. Não é isso que eu tô dizendo. Tu tá falando isso, tô falando de uma outra coisa. Tem ruas que tu passa em Porto Alegre que parece que tu tá numa cidade pequena. Sim. Mas é porque mantém aquela coisa de uma cidade. Eu prefiro assim, cara. São recantos. Ali cidade na Cidade Baixa, por exemplo, tem uma rua muito clássica que tem uma. Travessa de Venezianos. Né? Tu passa por ali, parece que tu tá numa cidade do interior. Verdade. Porto Alegre ainda mantém alguns redutos, assim, mas tu tá falando em outro sentido. Eu tô falando no mau sentido, no sentido eu tô metendo um pouco de lenha na fogueira. Tá certo. Propaganda de alimentos terá aviso sobre riscos à saúde. Alimentos com quantidade elevada de açúcar, gordura saturada, gordura trans e sódio nada mais é do que o sal, devem conter um alerta sobre os riscos à saúde provocados pelo consumo excessivo destas substâncias. Elas devem informar, por exemplo, que a ingestão de alimentos com muita gordura trans eleva as chances de doenças no coração. O consumidor deve ser informado ainda de que alimentos com quantidade elevada de sódio aumentam o risco de pressão alta e também doenças do coração. Ah. Tá bom, né? Informar, né? Isso aí. Informar. Tá certo. Pesquisa aponta que brasileiros estão menos dispostos a consumir. Os principais problemas estão relacionados à perspectiva profissional, renda atual e acesso ao crédito. Eu tenho notado, Magnata, que deu uma baixa no consumo mesmo, né, Paulo? Magnata? É mesmo? Nos últimos meses aí, ó, tá difícil mesmo, Magnata. Por um lado é bom, né, Pause? Isso é bom, cara, isso é bom. É bom. Dá uma esfriada na economia, né, Magnata? Não, mas é ruim pra produção, né? Não, tudo bem, mas tu não pode consumir desenfreadamente, porque senão também é... Não, mas o outro lado, aí cresce um lado justamente, tem que ter um equilíbrio, né? Justamente existe uma preocupação do governo com esse super consumo, esse super aquecimento da economia. Assim também, né? Que aí vai gerar uma inflação, claro. Vai gerar coisas. Cara, que... isso é a parte mais cruel do capitalismo, cara. É. Como é que o consumo vai gerar inflação, cara? Isso aí é a ganância. Porque se o cara consome muito mais copo plástico, quem produz o copo plástico vai aumentar então, o preço do copo plástico. Mas aí tem um detalhe, né, cara? Não, isso é vilanice, não, cara. Não, mas aí O cara aumenta o preço porque estão consumindo. Aí é que gera inflação. Não, mas aí tem o que seguinte, deveria ser o contrário. As pessoas consomem a crédito, principalmente, e não conseguem pagar. Isso aí. E aí a inadimplência começa a causar um problema sério. Alguém tem que pagar essa conta. E alguém tem que pagar essa conta. Isso não é consumismo, né? Isso é calote. Mas o consumo gerar inflação, eu acho, cara, cruel demais. É cruel demais. Tem que ter um equilíbrio. Exatamente. E as pessoas estão começando, ó, não vou comprar isso porque eu não vou conseguir pagar depois. Já não tô conseguindo pagar aquela outra que eu fiz, vou parar de comprar, né? Eu só compro à vista, cara. A perder de vista. É aí que as pessoas se dão mal, né? Quando acreditam que o crédito é a salvação. Exatamente. Pois é. E na verdade não é, exatamente, né? Exatamente. O cartão de crédito é uma navalha. Olha! Hoje estamos bem, hein? Estamos bem. Tem o Cazuza, né, cara? É, isso aí, falou isso aí, né, isso cara? Isso mesmo, é. Às vezes eu vi uma colocação no Twitter que é dizendo o Cacá tá preocupado com os cartões. Parece que ele não pagou a última fatura. Pô, acho difícil o Cacá não pagar o cartão, hein, cara? É verdade. Concorrência entre postos derruba preço do combustível em Santa Catarina. Quem abastece em Florianópolis pode encontrar o litro da gasolina por R$ 2,09, bem abaixo da média no estado, que é de R$ 2,37. O álcool pode ser encontrado a R$ 1,49. Ainda assim, é mais vantajoso abastecer com gasolina. O poder energético do álcool é menor do que o da gasolina, cerca de 20% a 30%. Por isso, para produzir a mesma energia de gasolina, o consumo do álcool é maior em até 30%. Ah, entendi. Tá, entendeu? Tá, tu gasta mais pra teu carro andar a mesma coisa que andaria com a gasolina, tu vai gastar mais álcool, entendeu? É. 30% porque tem um poder mais energético menor. Tá, mas isso, exato, aí é, sempre, sim, foi deu assim. Pra, né? Deu pra entender. Uhum. E tem um cálculo que diz que quando vale a pena mais... Tu divide com o preço do álcool pelo da gasolina. E aí tem que dar quanto? 0,7 pra mais 0,7, é. Uhum. Aí tu se vê se tá mais de 0,7, não vale a pena. É isso aí, é isso aí. É verdade! E aí, Marcelinho, tá meio sozinho hoje, né, Marcelinho? É verdade, eu estou em carreira solo. Certo. Marcelo está, né? Tá com fazendo reportagens, certo, para o programa Tribunal na TV, que está com audiência muito baixa. Muito baixa, tem que se puxar é um verdade, pouquinho mais. É verdade, mas eu tenho notícias. Tem notícia? Vai notícia. Solo hoje, Marcelo? Vou solo, vou aproveitar. Vamos ver, Marcelinho. Vou aproveitar que aquele cacará sanguinolento calma, não está Marcelino, aqui. Calma, e vou fazer as notícias do Bad News. Então vai, Marcelino. É só uma notícia rápida. Umazinha só. É um testezinho pra ver se eu posso ser apresentador de programa de sanguinário. Apresentador de programa sanguinário. Sabe, a gente lança um programa Os Sanguinários. Pode ser. Acho uma boa ideia, Féter. Vambora então, Marcelino. Bêbado desmaia em boia na praia e vai parar em alto mar. Como é que é? Bêbado desmaia em boia na praia e vai parar em alto mar. Desmaiou, amigo, na boia. É verdade. Não faça isso no mar, não entre de boia no ele mar. Ele desmaiou, né, na boia, ele tava manguaça. Tava baleado. Imagina, ele pegou tava aquela chupado, câmera, de, câmera de pneu de trator. Essa mesmo. Sentou na aqui boia. É uma boa caminha. Carrega e foi. Um balancinho, agora vai. Ao sabor aqui, né, da maré, amigo? Né, amigo? Que nunca é teve isso, uma boia dessas, cara, pra ficar boiando na praia do Pinhal. É. Lá naquele marzinho bonito. Bonito, Ferdinho. Sujeito tomou todas e resolveu ficar deitado em uma boia na água, numa praia lá na Flórida. Mas bêbado, desmaiou. Sem perceber o que estava acontecendo, ele foi levado pela correnteza e foi visto a quase 2 quilômetros da costa. Meu Deus. A guarda costeira do detectou quando era levado para o meio do Golfo do México. Tava lá, queria ir pro Golfo do México. Tá legal, aquela aguinha lá tá cheia de petróleo. Mandou aliás, Marcelino, só uma informação. Tá querendo que eu cale a boca também. Não, de maneira alguma, previsão de muito tempo ruim, tempestades e tudo mais. Furacões, né? Furacões no Golfo do México, que vai dificultar ainda mais o trabalho dos caras lá. É verdade. Agora é época de furacão. É verdade, Amaral. É verdade, Amaral. Verdade, você cala a boca agora, Marcelino. Posso continuar a notícia? Mas não acabou ainda, Marcelino. Vamos continuar a notícia. O cara tava lá no Golfo do México, aí o pessoal mandou um barquinho pra buscar ele. Quando foi encontrado, o homem não identificado continuava inconsciente por causa de um estado avançado de embriaguez. Nossa. Ele tava doidão. Ele tava pra lá de Bagdá. Tá meio longo isso, Marcelino. Ele acordou com o resgate e foi examinado pelos médicos antes de ser liberado. Foi pra casa com a sua boinha embaixo do braço. Botou a boinha debaixo do braço e foi. Botou a boinha embaixo do braço e amanhã estaremos de volta aqui no Bad News. Tá bom, Marcelino. Já com o carcará sanguinolento. Obrigado, Marcelino. O Marcelo. Muito obrigado. Muito obrigado. Posso falar uma coisinha? Pode falar, é comigo mesmo! Cala a boca, Marcelino. Valeu, vai daí, Mr. P! Muito bem. Fala, galera do Pretinho. Vou baixar bem a trilha pra não te atrapalhar, tá? Não, mas vai melhorar. Se puderem ler, no, eu acho daqui a pouco... Claro, equaliza, equaliza. Se puderem ler no Pretinho das 13, agradeço, já que o chefe tá almoçando. Segue algumas coisas que você fazia na aula. Antônio Toninho Carlos, de Blumenau, é que mandou essa lista. Para aqui. O Antônio Toninho Carlos. Isso, Paulo. Grande Toninho Carlos. Então vamos com a lista. Na educação física, quando uma bola de vôlei vinha quicando em sua direção, por mais que o professor pedisse, não chuta. Ia lá e dava bicuda, né? Ia lá. Não, e ela é vizinha, então ela vai, né? Mas jogava lá no posto, tava bola três de vôlei, vizinhos, né, longe. Sem lá, dúvida né? nenhuma. É, por isso que surgiu o futevôlei, né, gente? E não tinha esse papo do professor dizer que ia estragar, mas o quê? Me prova, estraga o quê? Vai criar um calombo, um caroço na bola? Não. Alguém sempre fazia uma pergunta no fim da aula e você perdia o ônibus. Pior, cinco pro meio-dia, a mala. Sempre né, sim, a mala, o pai vai buscar a mala na escola. Eu não entendi, tu pode explicar de novo. Os professores sempre diziam que as notas na outra turma estavam melhores. E que a rapaziada tinha que se ajeitar e se coçar pra melhorar as notas. A turma 81 tá bem melhor do que a 82. É isso aí. Pelo menos um dia por semana você tinha duas ou mais aulas seguidas com o professor mais insuportável da escola. Isso era terrível. Era quando começava o turno com o cara chato, né? 7:30 da manhã pegava aquele professor de química. De segunda-feira. Imagina. Você ficava conversando com um amigo em voz alta e olhava de canto de olho pra ver se a menina que você gostava e tava apaixonada tava olhando. As professoras ficavam desesperadas ao te ver com os joelhos ralados com sangue. Você não entendia o motivo da preocupação, já que não sentia nada. Isso é verdade. Muitas professoras cuidaram dos meus joelhos ralados. Pois é, pessoal, lembranças de escola do Porã. E pra encerrar, você se referia aos alunos de turmas bem mais velhas como os grandes. Os grandes! Porém, quando você cresceu, não parecia tão grande perante os menores quanto os antigos grandes eram perante você. Os grandes do segundo grau, né? Um abraço a todos e parabéns pelo sucesso. Vamos jogar valeu, com Toninho. Os grandes hoje. É. Hoje o pior, jogo é com os grandes. É com os grandes. E vamos tomar um. Muito bom. Bons tempos. Os né? grandes. E os grandes querem jogar, vão sair a gente. Olha, vem os grandes. E as gurias só estavam afim dos grandes. Sim, não, e uns grandes de vez em quando, do nada te davam uns cascudos. Do nada. Quem é, guri? Tá jogando lá no recreio, chegava os grandes, tu tinha que sair. Cara, eu me lembro uma vez no colégio com um dos grandes que dá em mim, cara. E aí eu tava na saída, assim, né? Eu via, cara, o cara era um gigante, assim, era o Pureza, era o apelido. Pureza! Aí o cara vinha descendo aquelas escadas e eu vi que ele vinha pra cima de mim, né? Aí, maloqueiro, né? Tá certo. JB, né, meu? É isso aí, mano. Botei a chavezinha no meio dos dedos. Vem então! Pureza! Passa, dei uma, tomei umas três, né? Fazer o quê, né, meu? Vai, Cajezinho! Aí o cara chega ansioso no médico e pergunta: então, doutor? Doutor, o que eu tenho, doutor? Olha, o senhor sofre de mal de Thompson. E é grave, doutor? Olha, ainda não sabemos, senhor Thompson. E aí, Porazinho, mais alguma historinha da infância? Não, por enquanto vamos ficar no material aqui que é melhor, né? Não se perder, né? Tem algumas rapidinhas. Adoro. É uma longa e duas rapidinhas. Adoro as rapidinhas do Porazinho. Uma longa e duas rapidinhas. O que leva ao fim do casamento? Olha, o que leva, eu não sei, mas quem leva geralmente é a mulher, né? Leva a casa, leva o carro, leva tudo. Filha da pu! Gostaria de saber o que esse Jeová fez de errado pra ter tantas testemunhas assim. Olha, você pode fazer cagada, mas pra descobrir um país enquanto você estava indo atrás de outro, você só pode ser português mesmo. Essa aqui é pras mulheres. Conheça o método que dispensa química e chapinha para alisar os cabelos. A genética. Projeção do futuro. Ao ser questionado sobre onde pretendia estar daqui a 5 anos, um paulista preso no trânsito respondeu: por ir em casa, né, meu? Muito bom, hein? Olha, falou no descobrimento do Brasil, e o Pedro, dia de Pedro hoje. É verdade. Mas não é daquele Pedro, é um outro Pedro. É, mas é o Pedro. Um nosso ouvinte chamado Leandro, de Blumenau, diz o seguinte aqui: prezados pretinhos. Prezados. Sou servidor do Judiciário Federal e não vou ganhar 18 mil. 33 mil, então, nem pensar. Iniciei como técnico na Justiça Federal em 2006 e vou ganhar a metade destes 18 mil. Aproximadamente 10 mil, quando eu estiver perto de me aposentar, daqui a muitos anos. É irritante ver os meios de comunicação darem notícias com meias verdades. O grande problema é que meia dúzia de antigões, com diversas vantagens incorporadas, poderão ganhar salários altos, limitado ao teto, obviamente, coloca ele aqui. E vale dizer o que ninguém nunca diz: os servidores do Judiciário Federal receberam o último aumento em 2006, que foi parcelado em 6 vezes. Aí ele bota em letras garrafais: eu aceito aqueles 7% que vocês falaram. Mesmo aumento dado aos aposentados e pensionistas, que a gente falou aqui, mas que todo ano eu receba algum aumento. Mas isso não acontece, aumento só de 4 em 4 anos, com muita gritaria. Contem tudo, amigos, não só o impacto bilionário. Abraço do Leandro, de Blumenau. É, tem outro lado. Tem o outro lado, né? Tem as pessoas mais novas nessa carreira, digamos assim, né? Mas é da vida, né, cara? É o jogo, é esse. Do outro lado do mundo tem o Joãozinho e o Pedrinho indo, o Joãozinho e o Batata indo pescar no meio da floresta, no meio da mata, tinha uma lagoa lá e tal. E é bom uma pescaria, né, Magnata? Aí, eu gosto de pescar. Entrando na mata, o Batata é picado por uma cobra bem na ponta do tiquinho. Pô, tava fazendo um xixizinho, bem na ponta do tiquinho. Tá. Joãozinho, vai rápido até o Maranhão e liga pro meu pediatra. Vai rápido aonde, mano? O Maranhão, da floresta. Aí o Joãozinho foi, ligou. Doutor, o Pedrinho, meu amigo, Batata, tá ligado? Foi picado por uma cobra bem na ponta do dedo. E o médico: olha, Joãozinho, se você não tiver cárie, é fácil. É só você dar uma chupadinha na ponta do dedo do Batata e cuspir fora o veneno. Ah, tá bem. Outra coisa não tem pra fazer. Tipo, botar um limãozinho e tal. Não, não, João, é isso aí. Vai lá e faz o que eu te falei. Tá bem. Lá vai o Joãozinho, passa os lenços, encontrar o Batata. Lá, Joãozinho, o que é que o meu pediatra lá no Maranhão falou? Onde, Batata? No Maranhão! Bem, Batata, ele falou que... tu vai morrer. Valeu, galera, manda um Jabulã. Jabulã. Bebeu todas ontem, hein, Cidão? Hoje não está boa pra mim hoje. O Cid foi aproveitar umas promoções que tem nos Jogos do Brasil na Copa, né? Eu fiquei sabendo que sim. Chope de graça. Churrasco. Bebida liberada. Rodízio de carnes. Mais ou menos por aí. Essas coisas, hein? Tu não vale nada, hein, Cid? Churrasco gordo. Tinha uma Ferragem fazendo uma promoção. O primeiro baldinho é de graça. Mandar um abraço aqui pro Carlos Eduardo Diniz, que pediu um jabulane pro sobrinho Douglas Diniz. Obrigado aí, queridão. Vai lá, manda daí, Pi. O Manuel foi fazer uma excursão pela Europa e, ao visitar Paris, não pôde deixar de ir até a Igreja des Invalides. Olha! Qual é o nome da igreja? Des Invalides. Dos Inválidos. É. Ah, tá. É o que dizem. E aí o guia explicava ali: aqui neste caixão estão as cinzas de Napoleão Bonaparte. E aí o português na hora: ora, pois, mas como eu fumava este gás? Aliás, a tua seleção joga hoje, né, Manuel? Ah, vamos jogar hoje. Hoje vamos acompanhar tudo. Vamos vencer a seleção da Espanha. Depois vamos enfrentar como está Paraguai e tá 0-0. Hoje, 0-0. Hoje está indo melhor pros pênaltis. Jogo da Copa. Caminhando agora, assim, a passos largos para as penalidades. Mas umas 12 cobranças de pênalti. Bacana lá. Vai ser até as três, até as três vão estar cobrando pênalti. Vai atrasar o segundo jogo. Por isso que o Golden Goal era muito mais legal. Hoje tá pra discutir. Se termina 0-0, aí não tem Golden Goal também, né? Aí vai pros pênaltis iguais. Ah, é verdade, verdade. Não ficam jogando até o fim da vida, né? Não, tinha o Silver. Ficariam jogando até o fim. Tinha o Silver Goal que era. É gol de prata, né? É, mas aí era assim, ó. No primeiro tempo. Se tu marcasse um gol no primeiro tempo, tu ainda tinha até o final do primeiro tempo pra tentar empatar. Se tu marcasse um gol no segundo tempo, matava o jogo. Esse era o Silver Goal. O futebol é demais. Cara, inventa o moda. Isso aí não precisa, cara. Deixa assim como tá. Quem é que tem o menorzinho aí? Eu tenho três rapidinhas dos... E tu, Porã, deixa eu ver. Eu tenho o menorzinho aqui. Eu acho que é o... Vida de merda. Bah, me cuspi, mano. Que nojo. Hoje brinquei com a minha namorada falando do tamanho dos seios dela. Ela disse, seus amigos nunca reclamaram. Ô, grossa! Uia! Não faça isso em casa. Hoje meu melhor amigo me falou que tinha certeza que a minha namorada tava me traindo. Perguntei como ele sabia disso. E ele respondeu, porque eu também tô pegando ela. Vida de merda. E a última. Hoje tava sentado na praia com meu cachorro, quando uma menina vem e fala, nossa, que bicho feio. Eu respondo, é o meu cachorro. Ele não tem culpa de ser assim. E ela diz, e ainda fala. Vem cá, coisinha feia. Ô, meu, deixa eu falar um troço aqui. A promoção da Colombo e da Claro bombou na semana passada, por isso essa semana continua. E aqui no Pretinho a gente dá a dica. Se liga no Twitter do Mestre Manzumba. O grande Manzumba. Pode ganhar um Claro de presente. O Mestre Manzumba vai twittar quatro dicas de sorte durante a semana que juntas formam uma única mensagem. O negócio é você decifrar essa mensagem e mandar de volta pro Twitter do Mestre Manzumba. O primeiro que acertar vai levar um Claro de presente. Tem mais, vai retirar o prêmio aqui no Pretinho com foto da entrega no blog do Pretinho Básico, ou seja, você vai ser visto por milhões e milhões e milhões de pessoas. A vencedora da semana passada tá lá no blog, a Manuela, né? Ah, sim. Tá lá. Fotografou com a gente. Sim, tem uma historinha ali, uma fotonovela. Então vai nessa aí que você pode fazer suas ligações de um celular novinho da Claro. Mais informações, entra no site Mestre Manzumba. Manzumba. O Manzumba é tudo com M, mesmo antes do Z. Manzumba.com.br. Uma promoção da Claro e das lojas Colombo aqui no Pretinho, né, Porazinho? E aí, pause, qual é? Eu fico muito feliz porque o Manzumba tá bem, né, cara? Tá bem, Manzumba, tá bem. Manzumba já tocou percussão lá na tribo. Opa! Há muito tempo atrás, essa Copa do Mundo tá me trazendo grandes surpresas, né? Que o Gervinho, que tocava Gervinho. Guitarra na tribo, agora Gervinho tá na Costa do Marfim. Né? E o Manzumba agora tá nesse clima aí, tem Twitter, tem essa parada toda. O Manzumba tá se atualizou, né? Manzumba Pause. Tá grandão, hein? Eu vou dizer uma coisa pra você. Aí, é bom uma Manzumba às vezes. Que isso, Cid? Ah, como eu gosto. Eu tô sabendo que tu tá tocando é muita vuvuzela aí na Copa. Tô sabendo, Magnata, ó, o pessoal tá me falando aí pra ficar de olho em ti, Magnata. Não sei quem é que toca mais vuvuzela, se é o Cid ou o Lelê. Vai daí, Porazinho, ó. O que é que o humano faz, vê, mas não quer ter? O que é que o humano faz, vê, mas não quer ter? Então é... Não sei. O caixão. Caraca. Por que mulher não sabe fazer baliza? Tempo. Ah, essa aí. Então é... Não sei também. Porque fogão não tem ré, né, cara? Homem. Agora uma aqui pra finalizar. Qual a diferença entre o sonho de valsa e o rebolation? Chão, rebolation. A diferença entre o sonho de valsa e o rebolation. Isso é difícil. Não, mais do que difícil, é nova? O pé de valsa. É nova. O rebolation é o... O pé de valsa é bom. Não, o sonho de valsa é bombom e o rebolation é bombombom. ótimo. Posso ir embora? O quê? Eu não sei o que é bom, bom, bom. É que a música é o Reboleixo é bom, bom. Reboleixo é bom, bom, bom. Ah, entendi. Vocês nunca ouviram. É verdade. A balada do Pretinho é um momento. É, cara. É? Cara, é o momento que o KG dança com seus fãs. Nessa... É a hora que tu dança. É mesmo, nunca cara, ouvi. Ainda que tu não lembre disso no outro dia, mas é a hora que tu é mesmo. E causa um frisson. Claro. Eu sei daquela do chupa que é de uva, né? Mas essa aí não pode perder. Mas isso é um hit passar, isso é flashback. Não, de dançar Reboleixo com o KG na festa. Nós vamos fazer, inclusive, a dança do Flatolation. Flatolei. Quem mandou isso aqui foi o Luiz Eduardo Ávila Lima, que pede um aham. Duda. Pra o meu amigo Jean Bauer e pra todos da turma 301 da Escola Luiz de Camões de Cachoeirinha. Acabou! É clá-clá, é clá-clá, é clá-clá. Classificados do Pretinho. Vendo casa em Laguna, no bairro Magalhães. Dois pisos, garagem para quatro carros, seis dormitórios, uma suíte e mais dois banheiros. A cozinha e os quartos têm móveis embutidos. Atenção para o preço, apenas R$140 mil. Quantos quartos? Porra, seis dormitórios, uma suíte e mais dois banheiros. Pô, dá pra fazer dinheiro com essa casa, meu. Dá pra fazer um motel nessa casa, praticamente, cara. Quanto? Seis quartos, R$140 mil. Em Laguna, cidade turística. Tá bom. Ou comprar e alugar no carnaval. É isso aí. É. Muito bem, mande lá o seu e-mail para vendocw. vendocw@hotmail.com. Muito bom. Mais uma, e aí galera do Pretinho, tô vendendo um tênis. Eu disse um tênis zerado, nunca usado, da marca Asics. É um Asics Gel Kinsey 3. Nas cores prata e vermelho. É o último lançamento da Asics. Número 9 americano, que corresponde ao 40,5 brasileiro. Ah, tá. É um tênis de corrida indicado para corredores com tipo de pisada neutra ou levemente pronada. É o meu tipo. É muito confortável, durável e tem um visual futurista. Preço de barbada, R$650. Enquanto que na loja não sai por menos de R$850. Tá bom, então. Agora é o seguinte, atenção para o motivo. Fui presenteado por um parente que veio do exterior com o tênis, mas não é o meu número. Logo, fiquei sem opção para troca. Cara, parente é sempre assim, cara. Parente sempre faz isso, cara. O cara trouxe um tênis pro cara. Cara, trouxe o número errado, né, meu? Pergunta o número pro cara, rapaz. Pô, é verdade. Pô, cara. Ganhar presente de parente é o que dá. É isso aí que dá. Pô, eu se sou teu parente, não te dou mais nada agora, cara. Mais informações pelo e-mail LookTok. Ah, o Luke Toque. O Lucas Toqueto. Claro, o Toqueto, Magnaldo. O Toqueto, tô ligado, cara. Ganhou o tênis, eu não sabia que ia dar. Ele falou desse tênis aí pra mim. Ele lembrou do Cotoco agora. É, o Toqueto, Cotoco de Toqueto. Luke Toque, bem assim mesmo, LUCTOC@bol.com.br. É o Lucas Toqueto de Porto Alegre. Tá bom. Show do intervalo, voltamos em seguida com o Pretinho Básico aqui na Atlântida. Atlântida. Brasil! Estamos de volta, Nada. Estamos de volta com o Pretinho Básico ao vivo lá pra todo o sul do Brasil pela Rede Atlética. 20 minutos pras duas, doutor Alceu. Vamos, doutor Peter, vamos atarrar os temas. Agora no Pretinho Básico. Bola! Explica isso tudo, pessoal. Explica aí, doutor Alceu, o que tá acontecendo. Doutor Peter, a primeira decisão de pênalti da Copa do Mundo, doutor Peter. Paraguai e Japão tá 3-2, pós Paraguai, o japonês perdeu o under. Muito esse, bem, já agora vai mais pênalti. Um Paraguai, o 18 vai bater ali, ó. Bateu, é gol! É gol do Paraguai, o H. Valdez. Número 18. O Valdez que acaba de fraturar a mão dando uma porrada no gramado, ficou de fora das quartas. Tá 4-2, se o Japão perder agora, volta pro Japão, doutor, né, doutor Cadê? Podia ser Romeu, né, o sobrenome dele. Ele ficava H. Romeu. H. Romeu, boa. Olha, doutor Peter, se o Japa faz esse gol, eles voltam pra casa e se matam. Se o Japa não faz, né? Se o Japa não fizer, vão voltar pra casa. E o pior é que é o Japa loiro, né, doutor Pi? O craque deles vai ser o último, normalmente não é o último. Eu nunca vi um japonês loiro na minha vida. Olha lá, bateu! Que categoria! Do Japão. O Honda, né? O Honda. Ele andava muito em moto. Quarto. É bola pro lado e goleiro do outro. Bom, continua 1-0 pro Paraguai, né? Tá um monte pro Paraguai. Não, se o Paraguai acerta agora, mata. Agora já tá 1-0. Ah, o Paraguai tá botando a frente. Não, 1-0 no saldo, né? O Paraguai fizer, acabou agora. E é o número 7 que vai bater agora do Paraguai. É o cara rezando ali, ó. Nossa. Os caras estão tudo abraçados agora. De pênalti. Bom, os japoneses estão chamando até a lá nesse momento, né? E nenhuma dessas duas equipes já chegou nas quartas de final. Qualquer uma que passar é inédita. Atenção, correu pra bola. O Paraguai chutou pra fora. É gol do Paraguai. Bom, KG, em passando o Paraguai, KG, como é que fica então o desenho final das quartas aí, KG? Cara, aí nós vamos ter o seguinte, né? Agora o Paraguai disputa uma vaga com o vencedor de Espanha e Portugal, que é o último que é o jogo de agora detalhe. O que nós podemos ter? Nós podemos, porque nenhum sul-americano vai se cruzar com outro sul-americano agora nas quartas de final. Então nós podemos ter uma semifinal com 4 equipes sul-americanas. Uau, cara, isso seria demais. Bom, já é um momento único pro futebol sul-americano, é a melhor Copa do Mundo pro futebol sul-americano. Argentina, Uruguai, Paraguai e Brasil. Exatamente, podemos ter, porque nenhum deles vão se cruzar agora. E aí seria, né? Brasil e Uruguai. Aí seria Brasil, Uruguai, Paraguai e Argentina. Que coisa. Aí a final seria Uruguai e Paraguai, né, gente? Claro, com certeza. Cara, que momento, não se sabe, né, cara? Não se sabe o que seria. Não, a final é Brasil e Argentina, né, que seria uma baita final de Copa do Mundo, Uruguai e Paraguai, seria. E o Chile passou tri bem também pras oitavas de final, só que aí teve o azar de pegar o Brasil, né? Mas então, pô, foi a melhor Copa do Mundo, do Chile, assim, né, cara? Que eu me lembro do futebol sul-americano. É verdade, há muito tempo, né? Não tinha uma performance tão boa o futebol sul-americano. O Uruguai possivelmente passa de Gana, o Brasil possivelmente passa da Holanda, a Argentina e a Alemanha é um clássico, pode tudo acontecer. E aí, se der uma zebra de Paraguai passar de Portugal ou Espanha, acredito eu que seja Espanha, cara, aí vai ser um momento único, vai ser uma Copa do Mundo com 4 times sul-americanos jogando. Demais, né? E os Paraguai, europeus todos pra casa. Cara. Paraguai pela primeira vez chegando às quartas de final numa Copa. Assim como o Japão chegaria se pela sua primeira vez também se ganhasse. E normalmente, beleza, e normalmente quando se tem uma baita chance de 4 chegarem assim, normalmente nenhum chega. Queria comentar um. Assim, né? Se cria uma expectativa, tá? Não deu nada. Também pode acontecer o seguinte, né? Nenhum sul-americano É difícil. Então, só pra passar aqui, ó, ficou Argentina e Alemanha, Holanda e Brasil, Uruguai e Gana, e aí Paraguai espera a Espanha ou Portugal. Isso aí. Aconteceu uma situação curiosa: o grupo Pão de Açúcar é o mais novo patrocinador da seleção brasileira, o grupo Pão de Açúcar, né? Rio de Janeiro, né? Família Diniz. Aí eles estão patrocinando a seleção e para um anúncio pro jornal de hoje, depois do resultado do jogo de ontem, tinha 2 anúncios prontos: o anúncio com o Brasil classificado para as quartas e o anúncio com o Brasil vindo embora. O Almir mandou pro jornal o anúncio do Brasil vindo embora. Então o anúncio dizia mais ou menos assim: valeu seleção, sai do Mundial, mas não sai do nosso coração. Então quer dizer que a agência Almir de propaganda e publicidade. É o Almir, está trabalhando agora para o grupo. Ele não veio hoje, está tentando resolver esse probleminha. E depois dele que nós somos os portugueses. Quero agradecer e mandar um abraço aqui pro nosso querido amigo e anjo da guarda, o Miguel Danino, que mandou essa informação pra gente aqui. Fala, Maurício Amaral, qual é? Não, eu dou a palavra pra ti, cara. Ah, manda pra mim? Tá, beleza, vou eu aqui. Então, vou usar a trilha da Copa aqui, então, ainda. Sabe o que os pneus Pirelli têm em comum com o time do Brasil, Porã? O que, Vetter? O que? O que que tem? Muito simples, Porazinho. Os dois são número 1 em tudo. É por isso que a Pirelli tá lançando a promoção Torcida Número 1 Pirelli. Para participar, você só precisa entrar no site Torcida Pirelli. Pirelli, não esqueça, é com 2 L's. Pirelli.com.br. torcidapirelli.com.br ou enviar um SMS grátis para o número 30120 com a palavra Pirelli e a resposta para a pergunta: por que a seleção brasileira é e sempre será a número 1? Os autores das 12 respostas mais criativas vão ganhar um kit com 3 camisas oficiais, uma da seleção do Brasil, outra do seu time gaúcho do coração, ou o Grêmio ou o Inter, e uma da Inter de Milão, camiseta do time do goleiro da seleção brasileira. Entre no site, consulte o regulamento e participe desta promoção exclusiva da Pirelli, o pneu número um do Rio Grande do Sul e do Brasil. Pirelli, tá bem, queridos? O SMS para 30120 é grátis e a promoção só vale para o Rio Grande do Sul. Só vou mandar torpedo pra eles, cara. Eu claro, meu. Não paga nada. Manda pra eles lá. Não vou mandar mais meus broches. 30-120, respondendo por que a seleção brasileira é e sempre será a número um. Escreve Pirelli e depois a resposta. Tá bom, queridos? Muito bem. Vai daí, Pi. A Bruna de Pelotas pede pra não falar o nome dela e diz o seguinte aqui. Não, tchê. É, puta, não. Tô brincando. Evidente que não é Bruna, não é de Pelotas. É uma outra menina de uma outra cidade que diz lá no início. Não fala, é meu nome, então eu brinquei aqui. Ah. Pretinhos, tava ouvindo vocês e quando vocês começaram a falar sobre o possível sofrimento dos homens com relacionamentos, resolvi mandar um e-mail pra vocês. Já faz um mês que terminei um relacionamento meu que durava 7 meses. Nossa! 7 meses. Pois então, do nada, meu namorado terminou comigo pelo telefone. Acontece. Dizendo acontece, que... Acontece. Bom, por telefone, cara. Dizendo que estava confuso, que não sabia o que ele queria, que não era o momento para ele se envolver papinho com alguém. Não é tu, sou eu. É. Depois disso, nunca mais falou comigo. Tudo bem até aí, mas continuo me perguntando por que ele demorou 7 meses para perceber isso. Por favor, me ajudem. O que vocês, homens resolvidos com alguma experiência sobre a vida e relacionamentos e suas consequências, acham sobre isso? Pessoal, Porã vai falar. Beijão da não fale meu nome da cidade, não fala qual é. Muito bem. Vai Porã, tudo cara, tudo eu, contigo. Velho, não, eu não tenho tanta experiência é assim. Nosso porta-voz, e não sou tão resolvido assim sabe, como as pessoas pensam. Uma pessoa que eu conheço muito bem também, um dia comentou comigo dizendo que tava chateado porque tinha acabado o namoro pelo MSN, babá. Isso daí, né? Acaba o retrato do mundo moderno. Na realidade, acabar uma relação não tem forma não boa. Não tem forma, isso, não existe. Exatamente. Claro, é sempre pelo ruim. MSN, pelo telefone, não, é a pessoa soa reclama um pouco de falta de consideração. Consideração. O outro lado, ele veio aqui em casa pra acabar comigo. Exatamente. Entendeu? Me convidou pra jantar pra dizer que era pra acabar. Veio aqui olhando meu olho e disse que eu vou dar uma dica, Olha só, Maurício, por favor, vem. Pessoal, a dica do Porã. Eu vou dar uma dica pra você que está com dificuldade de terminar o seu relacionamento. Se tem alguma consideração pela garota, você já está com ela há algum tempo, mas você não aguenta mais. Pessoal, é bom pegar uma caneta. O negócio é o seguinte, cara. Vai e compra um presente pra ela naquela semana. Tá? Vai diminuir um pouco. Mas vai gastar dinheiro aí. Não, mas vai diminuir a culpa no coraçãozinho. Presta atenção da dica do Porã. Quando tu é materialista, tu tá pensando em ti. Tá comprando as pessoas. Eu tô pensando em mim, obviamente. Eu tô com dificuldade pra terminar o relacionamento. Tá, e aí, compra um presente. Tô me sentindo culpado. Que tipo de presente, Porã? Dá um vestido novo. Tá, um exemplo. Né? Tipo assim. Um vestido curto, tipo assim, já que eu não vou mais reclamar que tu vou usar. Vamos fazer o seguinte, vamos fazer uma simulação. Eu sou a mulher que vai receber o vestido, tá? Um, dois, três, tu é gay! Tu é gay, quer ser! Não pode vir pra... explica, cara, nas brincadeiras que a pessoa se manifesta. Realiza as fantasias. Não pode ver um vestido novo, né? Não dá nada. Vamos botar o vestidinho no Fetra, vamos lá. Ah, tu comprou o vestidinho e vai dar pra mim o vestidinho que tu quer acabar comigo, né? Isso. Quer acabar comigo e vai me dar o vestidinho. Pá, chegou lá com o vestidinho pra mim, né? Isso. Eu abri o papel, abri o pacote do vestidinho. Ai, que amor, esse vestidinho! E já tô pensando com a minha cabeça de mulher. Eu vou usar este vestidinho hoje à noite com ele. Para um jantar romântico. Obviamente. E talvez depois do jantar romântico, ele me leve para um lugar mais aconchegante, onde possamos ficar mais à vontade. Mas pensou bem, tu pensou com a cabeça da mulher. E aí, tudo vai acontecer. Tá, e aí tu com a tua cabeça de homem. Daí tu com a tua cabeça de homem, obviamente tu vai te aproveitar da situação. Certo. Tu vai levar pra um jantarzinho. Certo, e vai fazer o crime. Vai levar pra um lugarzinho. Ai, estou louca que ele faça o crime. Vai fazer um crime. Um creme? Vai fazer um creminho. E aí uns 2 dias depois tu vai estar confuso, tu vai estar assim, não é... Porã, tu não consegue acabar com nada na tua vida, Porã. Então daí tu vai lá e vai dizer pra mim, ó. Não dá mais. Deixa primeiro tu vai fazer um carinho, vai dar esperança pra pobre coitada. Que é isso, cara? Vai passar-lhe o... Cara, porque as mulheres... Vestido. Eu tenho uma pergunta pra te fazer, Porã. É. Por que ao invés de esperar esses dois dias, comprar o vestido e levar pra janta, não, antes disso logo. Já não fala que tá confuso de uma vez. Economiza esse vestido, mano. Pois é, cara. Não, mas é bom fazer. Dá uma assim, assim. Não, Porã, pensa na criatura. Mas, cara, mas tu tem que ter certeza do que tu tá fazendo, não, entendeu? Mas aí, não, mas aí tu só vai ficar com menos certeza. Espera uns diazinhos pra ver se realmente tu tá afim de largar o osso, entendeu? Largar o osso. Porã, deixa eu falar uma coisa. Cachorro não larga osso, Porã. É mesmo. Tu já viu algum cachorro largar osso? É mesmo. Eu já. Eu aí entendo a saidinha pra janta, porque a única hora que o cachorro larga osso é quando ele enterra o osso. No caso, bom, enfim, sem osso. Tentei ajudar, mas não fui muito claro. Vou tentar eu. Vai. Chega e dá real pra mina, ô cagalhão. Aborta. Não tô mais afim, não quero mais, não vai dar pra mim. Duvido o cara fazer isso. Duvido, mas tem o que tem que fazer, entendeu? É. Olha, eu tenho um amigo que é exatamente assim. Dá na lata. Dá. É isso. Doeu na primeira, mas não vai doer mais depois. E é impressionante. Não tem conversa fiada e... Tá falando aqui um cara que em matéria de relacionamento nunca acabou um relacionamento. Nunca acabei um relacionamento. Como tu também, que nunca acabou. Porã, tu também nunca... Eu já acabei. Dois. Sério, Porã? Todos esses... Mas antes 38 comprou um vestidinho pra ela. Mas comprou, gastou uma graninha, então, né? Pra primeiro eu comprei um vestidinho. Certo. Maurício, tu nunca acabou um relacionamento. Já acabei. Já acabou, Maurício? Eu acabei... Piada pu. Eu acabei um de forma extraordinária, tia. Olha, eu vou contar aqui porque foi fantástico, cara. Num final de semana de absoluto silêncio. Peraí, só um pouquinho. O narrador vai ter que anunciar. Atenção, pessoal. Atenção, pessoal, agora é o Everton. Onde nada se falou, nada se comentou. E o final de semana todo foi em silêncio, apenas dois corpos. Coisa bem boa, cara. Unidos, que delícia. Juntos. E aquela sensação. E ao entardecer do domingo, quando a noite caía... Tinha na hora da deprê, sim. Na hora da deprê. Do começando os trapalhões. Isto. Eu tive que a levar até a rodoviária para que ela retornasse até a sua cidade. Tu mandou ela numa viagem... E ali desembarcamos do carro. Ela adentrou o ônibus, sentou na poltrona, puxou a cortininha da janelinha, eu do lado de fora observando, ela lá dentro me olhando, o ônibus deu ré, o ônibus avançou em direção ao seu trajeto e nunca mais nos falamos. Olha! Tu já tinha outra, né? E aí tu tava se sentindo uns 100 quilos mais leve, não, mais ou menos. Tu não tinha outra? Não, claro, pensou não. Aquele enrosco? O primeiro cara que eu conheço que acaba um relacionamento não, não tem outra em vista. Everton, que é o que deve ser feito, né? Não, claro que mas, não. Mas o mais bonito disso tudo é que ficou compreendido de ambas as partes que ali se encerrava um ciclo. Ali era o fim. Sem que fosse necessário alguém dizer alguma coisa. Não tinha outra, cara. Não tinha, cara, mesmo. Fica a dica, né? Se você quiser ter um outro relacionamento estável, né? Uma outra mulher com quem você queira viver, ou outro homem com quem você queira viver uma vida, uma história, um romance... Se desfaça do atual romance. Não necessariamente. Não, Maurício, sim, necessariamente. Não. Maurício, eu deixo o cara. Não, eu tô falando relação, entendeu? Manter uma relação. Não dá pra manter duas casas, duas famílias, oito filhos, duas mulheres, duas sogras. Eu também, mas justamente por isso que eu tô dizendo. Não é verdade. Mas é gente que tem muita grana. Tem gente que mantém. É caro isso. É caro, deve ser. Caro, rapaz. Mas isso me lembra a história do ônibus, me lembra. Quer mandar um abraço pra alguém? Não, não. Até quero, mas não vou falar aqui. Tá bem, melhor assim. Me lembrou a história daquele filme, não sei se vocês já viram, Caros Amigos, ou Quinteto Irreverente, do Mario Monicelli, que é um monte de italiano, coroa, que ficam sacaneando, ficam... E um deles, uma vez, arranjou uma namorada, e a namorada era muito mala. Era muito gostosa, mas era muito mala. E ela era contorcionista. Então, o que os caras fizeram? Já vi. Os caras se reuniram, bah, nós vamos te ajudar, mas vai ser dessa vez, porque nós vamos conseguir te afastar dela. Aí eles se reuniram e disse, bom, então tu vai fazer um espetáculo pra nós, tu vai provar que tu vai entrar nessa mala. Os caras botaram uma mala aberta. Ela foi lá fazendo, botaram uma música e tal, os amigos tudo olhando. Aí ela foi, se contorceu toda, entrou na mala. Os caras fecharam a mala, a chave, Pegaram a mala, botaram no primeiro ônibus e despacharam. Fica aí a dica, né? Fica aí a dica, né, pessoal? Despacharam literalmente a mala. Muito bom. Ô, cara, antes daqui da gente botar o nosso querido cabelo no espaguete, a dança dos famosos aqui do Pretinho, hoje nós vamos voltar com o Zagallo, meu. Opa! É época de Copa do Mundo, né, cara? O homem sem preço, o Zagallo, que não se vendeu. Para o... quem foi? O Ricardinho Prates. Para uma marca, né? O Stay OK, marca, né? O Stay OK. É isso aí, cara. As cinco melhores coisas mais simples do mundo. Opa! Pão francês fresquinho com manteiga aviação. Bom demais. Que beleza. É bom demais. Bah. Segunda, ovo frito com gema mole por cima do arroz soltinho. Abriu um rombo no estômago. Caramba, que coisa bem boa. Demais. Outra, lençol branco limpinho de algodão com cheirinho de amaciante. Sensação de segurança, cara, coisa quando tu cheira um cheirinho de amaciante, né? É verdade, cara. Ei, cheirinho bom. E é bom o cheirinho bom, né? Chegou a vinha agora nos bigodes. Chega me dar um babal um pouco aqui, ó. Outra aqui, ó. É receber carta com selo pelo correio. Lá em casa chega muito cobrança. É sensacional. E um outro último, o quinto das melhores coisas mais simples do mundo, dar 3 espirros seguidos. Ah, demais. É bom mesmo. Posso dizer. Normalmente é 2 que tu dá, né? Não, são 2, né? Posso dizer uma que pra mim é inigualável. Vamos aumentar pra 6, então, as 5 melhores coisas. Na simplicidade, na sutileza, na beleza, na sensibilidade. Beber água na concha da palma da mão. Ah, é bom beber água na concha, rapaz. Na fonte. Eu gosto. Na fonte, na nascente, né? Aquela água limpinha, cristalina, lá na fonte mesmo. Meu, cheiro de chuva e tu não tem nenhum compromisso. Cheiro de grama molhada. E aí tu não tem nada pra fazer durante. Agora falou uma parada que eu curto, o cheirinho de grama molhada. É bom, né, Pause? É bom, né? Dá um peito daqueles bem compridos, né, cara? É bom também. Pode dar problema. Encontrar amante terça-feira de tarde, né, gente? Que isso, Maurício? Atenção, pessoal, Maurício já tem compromisso pra hoje. Estamos encerrando mais um Pretinho Básico aqui pela Rede Atlântida. Muito obrigado pela sua companhia desde 1 da tarde. Esteja conosco mais uma vez às 18 pela sua compaixão. A sua pena da gente. A galera nos ouve por pena, né, cara? Só pode ser isso. Só vou ver aqueles animais, por piedade. Vamos ver aqueles Loki lá. Eles devem pensar, se a gente não ouvir, ninguém vai ouvir mesmo, né, cara? Dá uma força pros guris. Dá uma força pros guris. Vem aí mais um Cabelo no Espaguete, voltamos com o Pretinho logo mais às 6. E agora, depois das 2, depois do show do intervalo, tem o Barracão aqui na programação da Atlântida. Valeu, tchau!